Lição 7. Vamos às compras? 1. Honigmelone. Melão. Roher Schinken. O presunto. Gekochter Schinken. O fiambre. Sardine. A sardinha. Orangenlimonade. A laranjada. Apfel. A maçã. Erdbeere. O morango. Brot. O pão. Käse. O queijo. Salami. O salame. Gefüllte Teigtasche. O risol. Krabbe Garnele. O camarão. Stockfisch. O bacalhau. Cremetörtchen. Os pastéis de nata. Törtchen, aber auch kleiner Kuchen. O pastel. Sahne. A nata. Würstchen. A salsicha.